Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 6 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 3.250-A de 2010, de autoria do deputado Carlos Mink, do PT. O texto trata da criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro na Ilha Grande, resultante da redução do limite da Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e da recategorização do Parque Estadual Marinho do Aventureiro. Ele propõe uma redução de 2,7% da área original, que passa a integrar a nova reserva da qual trata o projeto. O Parque Estadual Marinho do Aventureiro, por sua vez, fica recategorizado como Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, sendo só permitida a pesca de caráter artesanal, sob controle e gestão entre o Instituto Estadual do Ambiente e a população beneficiária da unidade. A área será composta por uma porção terrestre e outra marinha, e objetiva conciliar a preservação dos ecossistemas locais com a cultura caiçara, valorizando os modos de vida tradicionais, assim como as práticas em bases sustentáveis desenvolvidas pelos moradores do local. Essa reserva biológica, num pedaço da Ilha Grande, foi criada 30 anos atrás. Na época, tinha lá uma comunidade de caiçaras. Reserva biológica não pode ter nada. Nós dobramos o Parque Estadual da Ilha Grande de 6 mil para 12 mil hectares, mas isso é em outro lado da Ilha Grande. Se a gente fosse aplicar a lei, a gente ia ter que tirar 150 pescadores de lá, tradicionais. Então, o que é a lei que a gente aprovou hoje? Aquele pedacinho onde estão esses pescadores há mais de 100 anos, vai ser uma RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Tem que preservar, mas eles podem ficar lá pescando. Mas isso é só 3% da reserva biológica. Os outros 97% continuam reserva biológica. Então, esse projeto facilita a preservação, mas garante que os pescadores tradicionais que estavam antes da reserva possam continuar pescando. É uma questão de justiça, até porque os pescadores também fazem parte do ecossistema. O texto define como população beneficiária da reserva as pessoas que já residiam no povoado do Aventureiro, à época de criação da Reserva Biológica da Praia do Sul, os descendentes dessas mesmas pessoas e aquelas que são casadas ou vivem em regime de união estável com alguém desse grupo. A proposta também aborda o direito de ocupação e das áreas da unidade e de novas construções. Reportagem Patrícia Potevan.